Pronto, Holly, chegamos. Bem-vindos, galerê. Tudo certo lá embaixo? Eu deixei a Interlude em velocidade de cruzeiro e tracei uma rota tranquila. Já podemos começar a gravação do cast. Já conseguiu contato com o Ace? O sinal tá ruim. Acho que tinha umas baratas alienígenas atacando a base de observação em Marte. E o que foi que ele foi fazer em Marte mesmo? Ficou curioso para saber o que aconteceu com a última missão de colonização do planeta vermelho. Todo mundo tinha sumido e ele queria resgatar os dados das pesquisas e tentar complementar como puder. Ah, entendi. Por isso ele vai ficar lá durante esse mês. Vocês estão me ouvindo? Falando no diabo. Gente! Faz, beleza? Tô tranquilo aí, capitão. Muitas descobertas? Encontrou a versão do Curiosity desse universo rodando aí em Marte? Calma, bonito. Deixa eu respirar um pouco. Ué, o que foi? Rapaz, você acredita que tem uns bichos malucos atacando a base com frequência? Eu acabei de vir do lado de fora. Nem fechei as portas da nave ainda. O áudio deve até estar ruim porque eu ainda tô de capacete. Eu nem sei se é a frequência que emitiu, mas essas porra vem doida atrás de mim. Mas vai dar pra gravar? E ele é doido de não gravar? Assumiu a responsabilidade de ser host, agora aguente. Eita, pô, lá vem outra barata voando pra cima de mim, que desgraça. Nossa. Peraí. Isso tem que ir ao ar, hein? Peraí, rapidinho de novo. Tem que ir ao ar. Nossa. Eu já... Pô, se contar, ninguém acredita. Já fica anotado aqui que... O Ace que tem que visitar a gente aqui, porque eu não vou visitar ele não. Já pensou? Com a frequência que tem essa, que tá aparecendo essas baratas aí. Barato tranquilo, você quer ver matar rato. Não. Mas aí o rato eu consigo tentar ajudar a matar também, pelo menos. Jogo ela pra rua. Pela antena. Eu preciso ler A Metamorfose pra comentar melhor sobre o que é estar na pele de uma barata. Tá na meta desse ano. Vou ler. Ele é curtinho. Dá pra tirar um dia e ler isso aí. É, ele é... Eu. A gente foi pro off-topic de barata. Ficou muito bom. Dá um... Ai, ai. Fechei tudo que vai entrar de novo em uma sapona. Vai falar da puta, vem na minha direção, bicho. E essas porras não aprende, não. Chega de papo, pessoal. Vamos ao podcast antes que percamos o sinal de vez. Vamos nessa. Ah, por mim tudo bem. Contanto que ninguém resolve falar de Terraformers. Tenho certeza que o imbecil que viu essas baratas pra cá, leu essa porra desse mangá, usar barata pra colonização de Marte, onde já se viu. Tá, que pariu, ideia maluca da porra. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlude para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, seu capitão, e aqui, sempre fiel ao meu lado, a minha imediata, Holly. Konnichiwa minasan. Watashi wa Uruto Kareu Sai Konujo Odezu. Watashi Tashino Tokubetsuna Podokiazu Tonu Manda Yojin Yokozu. Que diabo que ela falou, meu Deus do céu? Foi isso. Não entendi nada. Só entendi o Dezu. Holly Poliglota. Eu disse: olá, pessoal. Eu sou a Holly, a sua Rainha Suprema. Sejam bem-vindos ao nosso programa especial de indicação de mangás. Ao menos acho que foi isso. Se errei, a culpa é da Google. Ah, ela deu spoiler sobre o que é o tema do podcast de hoje. Se bem que o nome do podcast já dá spoiler sobre isso. Mas olha quem está aqui conosco hoje. Como se essa formação se alterasse com muita constância, né? Mas aqui conosco o nosso samurai mineirinho, cortador de pão de queijo com a sua katana, Aireshu. Eita! Caiu? Não, eu tô rindo. Caramba. Eu acho que já falaram de tudo nessa apresentação. Mas me vem com o samurai. Samurai cortador de pão de queijo com katana. É, olá, Holly, Ace. Tem mais gente aqui na mesa. Sobrevoando terras paulistas, o nosso vento divino, o kamikaze Júlio Barcelos. Favor não confundir com suicida, viu, pessoal? Muito importante. Fala galera, boa noite ouvinte, e aí, Serichu, Holly, boa noite pra mim, né? Eu não perco essa mania. Bom dia, boa tarde. Não tem problema não. Onde você estiver. Bem, Holly, já você já adiantou que o programa de hoje é sobre mangás, então não ficaremos aqui enrolando. Vamos direto para as nossas indicações de mangás. Então, moçada, eu sugeri tema deste podcast hoje por conta do meu retorno à leitura de mangás. Eu comentei com o Arexu no programa da Holly. Se você não ouviu, você está cometendo uma blasfêmia. Vá ouvir logo. Mas eu comentei lá que voltei a ler mangás. Não aquelas coleções imensas, mas já voltei. E eu queria fazer esse podcast hoje com indicações de mangás, que é bom que quem já está afastado volta a ler, umas indicações mais curtas, outras indicações maiores, vai depender do gosto da pessoa. E cada um de nós escolheu um mangá, não necessariamente um volume único, mas digo uma série ou um mangá. Quando eu digo mangá, é só termo para usar quadrinho japonês, tá? Desculpa por reduzir tão drasticamente a coisa assim, mas faltou-me o termo adequado para isso. Mas eu queria ser o primeiro e aproveitar o mangá que eu comentei que estava lendo lá no programa da Holly e trazê-lo como indicação no programa de hoje. Eu falei um pouco lá sobre bestiários, mas eu queria deixar um pouco mais claro porque eu recomendo a leitura deste mangá. A premissa de bestiários é a seguinte. Holly, traga-nos a sinopse. Roma tem o intento de conquistar o mundo. Toda a Europa já foi invadida por eles. Enquanto isso, gladiadores arriscam suas vidas nas arenas de toda parte em batalhas incansáveis em busca de glória, dinheiro e renome. Mas alguns são forçados a lutar contra criaturas sanguinárias até morte. Então, Bestiários é um mangá de Akizaki Masasumi, que é mesmo autor de Redoubt, publicado no Brasil pela Panini, e de Green Blood, que foi publicado aqui também pela JBC. Ele é um mangá que, em uma terra como a nossa, mas com um fundo de fantasia, onde gladiadores enfrentam seres mitológicos em arenas até a morte. Bestiários foi lançado na Shonen Sunday entre 2011 e 2015, mas só que em 2016 houve um retorno ao mangá. O autor decidiu trazer mais volumes, mas os três primeiros volumes lançados entre esses três anos, os compilados que deram origem aos três primeiros volumes, são independentes, e este novo volume que saiu no ano passado contará uma nova história. Ou seja, o mangá já é dito aqui logo no início que ele tem quatro volumes publicados. No Brasil, três foram publicados até agora, quatro volumes ainda irá ser publicado pela Panini. Ou seja, estamos falando de um mangá. Quem tem aquele preconceito, ih, mangá, aquela história longa, aquela conversa que a gente teve no podcast lá, eu e o Arexu falando sobre, será que vale a pena investir num mangá de 30 volumes? É melhor pegar um volume mangá curto? E onde cada um vai pensar no que é melhor para si, pro seu gosto, pro seu bolso. Mas estamos trazendo aqui um mangá. E Bestiários, os três primeiros volumes, trazem uma história que não é necessariamente fechada em si, porque o primeiro volume traz duas histórias de dois personagens diferentes, mas a gente descobre na leitura deste volume que elas estão conectadas, e o volume 2 e 3 é uma sequência direta. O volume 1 termina e o volume 3 continua a mesma história. Então, existe um cenário compartilhado entre as histórias ali, que se passa na Roma Antiga, na época dos gladiadores. Só que esta realidade, como eu citei, é habitada por outras criaturas. Não existem somente os humanos. Existem feras como minotauros, wyverns, centauros, goblins, orcs e outras criaturas que seriam encaradas hoje como seres mitológicos ou puramente fantasiosos. Mas dentro dessa história deste mundo, essa fantasia se une ao que a gente considera a história para criar essa ideia grandiosa. A gente vai acompanhar no primeiro volume a história de dois gladiadores e suas histórias de relação com alguns monstros. O primeiro é Finn, que é um filho de um centurião romano que partiu para combater criaturas em Albion, que é um reino daquele lugar que viria a ser a Inglaterra futuramente. E lá os centuriões romanos enfrentam os wyverns numa batalha mortal até que sobra um último wyvern e o último centurião onde eles têm aquela conversa derradeira ali, onde apenas um deles irá continuar vivo, e o centurião, em seu leito de morte, ele ouve o seu último pedido, que é, se ele um dia encontrar o seu filho, que ele o ajude a se tornar um grande guerreiro, que ele ajude a se tornar... Só que a gente vai ver que tanto o pequeno Finn quanto o Wyvern Durandal acabam se tornando escravos romanos. E aí que a gente vai descobrir que o Wyvern acaba treinando esse garoto para ele ser um guerreiro, sobreviver, continuar aquelas lutas na arena, sobreviver e ser o melhor, ganhar o seu dinheiro para ganhar a sua liberdade. E a gente vê essa relação entre eles, que acaba sendo entre pai e filho, praticamente. O pequeno Finn não conheceu muito bem o seu pai, que morreu ainda na sua infância. Ele cresceu naquela forma miserável, rodeado pela ruína, pela aquela coisa de viver entre gente fechada em celas, monstros ao seu redor, treinando para somente ser um guerreiro. Não tinha opção de outra coisa. Ele foi escravo por dívida, praticamente. Não tinha mais pai para cuidar. Assumiu-se que aquela criança poderia ser um escravo. E nunca provou a real liberdade que um cidadão romano com posses tinha. E ele cresce com aquele monstro ensinando a ele como ser um guerreiro. E o monstro frio, praticamente, que só queria a liberdade que ele experimentou em suas terras lá, vivendo livre, longe desses seres humanos, em total harmonia com seu povo, sem atacar humanos e sem ser atacado. Ele queria voltar a ser livre. E o menino queria experimentar finalmente a liberdade. A relação entre eles vai crescendo ali, como pai e filho, aquela relação de protetorado. E vocês, e além disso, a gente vai acompanhando nesse primeiro arco os combates do garoto, que chama a atenção dos senadores, em especial um senador arrogante e prepotente que só quer mesmo apostar naquela coisa ali a ponto de armar o que a gente praticamente já tá na cara, que vai botar essas duas figuras frente a frente, pai e filho na arena. E a história vai se desenvolver, e esse primeiro arco vai se desenvolver em torno da relação entre eles e este combate. Oh meu Deus, será que ele vai matar o filho, vai matar o pai? Não vou dizer, vou deixar para quem quiser ler. E o segundo arco se desenvolve ao redor de Zeno, que também é um lutador primoroso, o melhor de Roma, que é filho do Minotauro de Creta. É filho porque ele foi criado pelo Minotauro de Creta e ele foi resgatado por soldados romanos quando invadiram o lugar atrás da criatura. A criatura foi morta, a criatura era pacífica, só lutou para reagir, para proteger o filho. E quando acham a criança humana, é descoberto também um filhote de Minotauro, que é Talos, que é considerado irmão de Zeno. Mas enquanto Zeno, o humano, se torna um gladiador primoroso, aquela coisa que todo mundo gosta de ver, aê, todo mundo aplaude, todo mundo quer ver as lutas de Zeno, Talos é incompetente para luta. Ele é totalmente pacífico. Ele trabalha como cozinheiro na Ludus, alimentando os outros monstros e os outros humanos fazem gozação com a cara dele, que ele não consegue nem cozinhar, que é uma comida incompetente, mas praticamente o irmão obriga todo mundo a comer, tipo, ó, você come ou você luta comigo até a morte. E a gente vê a relação entre esse bondoso Minotauro e aquele irmão gladiador, que apesar de gostar daquela coisa ali, ele tá lutando pra arrecadar dinheiro suficiente para que a liberdade dos dois seja comprada. Só que aí, novamente, a gente vê aquela figura dos senadores e as figuras importantes dentro da coisa toda. Cada um querendo apostar naquele gladiador ali, querendo adotar o gladiador. Eu quero que você seja meu gladiador exclusivo. Ou bonitão, eu quero o bonitão trabalhando para mim. Quero que você seja meu guarda-costas. E o Zeno não quer se afastar do irmão, ele quer ganhar dinheiro para ele continuar com Talos. E aí a gente vai vendo essa artimanha, que a gente vê nessa trama um pouco mais política, um pouco mais... Não fica só como na anterior, que desenvolve a relação entre pai e filho, aqui no caso irmão e irmão, aquela relação sentimental, nem também somente arena, luta. Apesar de que o traço do ator é maravilhoso, e se fosse comprar só pelas ilustrações, pelo negócio sem ler a história, o mangá já valia a pena. Com a história ele vale ainda mais. Mas ele tem, essa segunda história tem uma trama política mais, uma coisa mais, não necessariamente vão se desenrolar na ação. Algumas coisas vão se desenvolver a partir de pensamentos e artimanhas para mover a trama. E a gente acaba vendo que, mesmo sendo dois personagens diferentes, na verdade quatro, as tramas acabam se interligando contra de alguns personagens. O Durandal, que é o Wyvern, que aparece, que protagoniza junto com o Finn a história, a primeira história, aparece como coadjuvante na segunda história. E dá a entender, durante a leitura, que a história de Zeno se passa antes da história de Finn. Pelo que você estava contando, eu achei que, em dado momento, as tramas dos dois personagens, os dois protagonistas, o Zeno e o Flynn, iam se cruzar ali. Mas agora que você falou que uma dá a entender que acontece no passado, eu já tô formulando outra teoria na minha cabeça aqui. De todo jeito, foi interessante essa maneira como os dois personagens foram construídos e foram moldados para serem gladiadores aí, porque ambos são humanos, mas foram treinados por criaturas fantásticas, né? Um Minotauro e o Inverno. Uhum. E da relação do Zeno com o Talos, que é o irmão, meio-irmão Minotauro dele, eu também achei interessante. Aí quando você falou que ele era tipo o cozinheiro e o outro era o lutador lá, aí foi impossível não fazer a associação com a frase lá, né? Pão e circo. Um dá o pão lá e o outro o circo, pra entreter o povo, né? É, a associação é inevitável, mas no fim das contas não tem tanto a ver, não, porque o cara cozinha só pros escravos mesmo. Não é como... Que triste. Isso é cozinheiro para os próprios escravos, para ele arrumar uma função para ele não ser morto no fim das contas, porque ele é um outro escravo. Ele só vive. Pacifista. Isso, ele é pacifista, ele não luta. Então, tipo, a pessoa, pensando do modo cruel como o dono deles, lá da luderia, lá do Ludus, pensaria: tipo, eu investi um dinheiro aqui num guerreiro que não me serve. Ou eu vendo para satisfazer, sei lá, que fetiche louco de alguém, ou pra alguém matar na arena só por matar. Mas se eu fizer isso, eu vou perder o meu melhor guerreiro, Zeno. Então, tipo, a vida de Talos só é praticamente... Ele só tá vivo porque o irmão dele é o melhor guerreiro de todos. Tipo, o irmão vale pelos dois. Entendi. Foi tipo uma venda casada que fizeram e ele acabou aceitando. Que é um bom termo. Sim, sim. É horrível pensar assim, mas a ideia é essa mesmo, tipo, Talos só é permitido viver porque Zeno é o guerreiro mais rentável. É o melhor guerreiro. Tipo, não adianta o que ele bota pra lutar contra Zeno, Zeno consegue vencer, entendeu? Mas é isso, como você chegou a falar, aí pensando como as histórias se ligam, as histórias se ligam, mas não de forma tão, tão clara, óbvia, tão óbvia como essa, os dois serem ao mesmo tempo, ou forçar os dois a lutarem no fim das contas. Zeno é influente na história porque o convívio dele, de Durandal, o Wyvern, com Zeno e Talos, influencia de certa forma. Porque a relação de amor entre o humano e o Minotauro ali, aqueles irmãos, influencia ele também, de certa forma, a como ele vai tratar a primeira história se passa depois da segunda. Mas como elas se encaixam, mesmo assim, estando fora de ordem, acaba sendo melhor. Porque você tem uma surpresa de... Ah, rapaz, foi isso que aconteceu, olha... Dê aquele ar de surpresa, no fim das contas. As histórias te surpreendem, mesmo você sabendo que elas têm essa ligação. Entendi, chamou atenção. Não é só escravidão e luta até a morte nas arenas, não. Tem tem amorzinho no meio do mangá também. Nos volumes seguintes, essa coisa fica ainda mais clara com as relações que acontecem durante a trama dos dois, né? Porque ela começa na Bretanha, lá em Albion, mesmo, eu acho que é um pouco só distante do lugar onde o Wyvern lutou contra o pai de Finn, anos atrás. E a gente conhece Arthur, Galahad, Elaine e Pan. São dois humanos que vivem em paz com um goblin e um sátiro, um fauno, né? Uma coisa assim. De tanto que Pan é referência direta ao deus Pan mesmo. Ele é um homem bode, assim. Esses quatro crianças vivem juntos, pensam em serem amigos, aventureiros e tudo mais, até que um dia que Roma chega e destrói a paz dessa vila onde elas viviam, onde as criaturas mitológicas e os humanos viviam em paz. Não eram inimigos, não eram monstros. Oi, tem que matar essas criaturas. Eles viviam em harmonia total. E depois disso aí, acaba que algumas dessas crianças são separadas, são levadas por Roma. Eu não vou dizer quem fica, quem vai, porque aí você lê e descobre. É melhor. Senão eu vou acabar entregando demais a história. Mas o plot é que esses que ficaram querem ser guerreiros fortes o suficiente para ir até Roma e resgatar quem foi levado. Olha, com esses nomes que você falou aí, me lembrou muito um certo rei aí, uma certa Távola Redonda. Talvez tenha uma certa espada. Você só não citou Morgana aí, mas Arthur, Galahad, são sim, os cavaleiros sim. Lá, né, da Távola Redonda. São nomes dessa mitologia arturiana aí, dessa coisa. Mas eu acho que, de certa forma, a influência é posto aqui só é uma coincidência. Os nomes Elaine, Galahad, Arthur e o fato de eles serem betões. Fica marcando esse mesmo. Mesmo pela coincidência, fica bacana. E também o conflito com Roma, né? A história do rei Arthur também é marcada por esse conflito com os romanos lá. E da união da Bretanha, enfim. Pois é. E é isso que tem nesse mangá. Nesse segundo mangá, a gente vai ver essa história desses garotos que não conseguiram defender os amigos, se esconderam com medo dos soldados romanos, que não eram fortes o suficiente, querendo ser fortes. Aí eles vão encontrar um mestre, para ser o mestre nessa jornada do herói deles, né? Alguém que os treine, que os faça mais forte, para que eles então vão até Roma para, enfim, resgatar os amigos que precisam ser resgatados. Mas, só que aí a gente já vai ver como a história é maior, toma dois volumes, a gente vai ver muito mais confronto, a gente vai ver as relações de amizade, as relações entre os personagens ser mais desenvolvidas, os confrontos ganhar as páginas duplas, Ave Maria, muito bonitas. Eu lembro que você tinha comentado da arte, foi uma das coisas que me chamou a atenção também, que ela é excepcional, né? O autor tem um traço maduro, assim, os outros dois mangás que ele tinha publicado. Um era um mangá de terror, e o outro é um mangá sobre a colonização de Nova York, eu acho, uma coisa assim, como com gangues, uma disputa entre irlandeses e americanos ali dentro da cidade de Nova York, coisa meio Gangues de Nova York, o filme mesmo. Eram mangás mais adultos, e o traço dele, mesmo esse mangá sendo um pouco mais jovial, ainda traz esse mangá mais pesado, cheio de detalhe, rachura, um sombreamento. É muito bonito. Se vocês pararem depois pra olharem o mangá, você vai ver o traço, assim, você vai ver aquele detalhe sombreado, essas coisas todas no desenho. E as cenas de batalha são fenomenais. E nesse mangá, nesses dois volumes, tem mais espaço pra isso. Tipo, eu posso gastar uma página dupla pra fazer aquela cena cinematográfica, aquele confronto, porque não vai me faltar espaço pra eu contar a história, já que eu tenho quase 200 páginas dos volumes, é 400 páginas pra contar uma história? Vai ter espaço. Eu posso explorar mostrando mais criaturas que são específicas deste reino, são parte do folclore deste povo. Então o autor acaba encaixando como elas sendo realmente regionais daquele local, sabe? E tem essa brincadeira. E eu acabei falando assim por cima que tem essa base histórica, mas essa relação histórica de Roma não se prende só ao fato de se passar em Roma ter gladiadores. O termo que dá nome ao mangá, que é bestiário, é uma espécie de gladiador. No glossário do mangá, a gente vê que na antiga Roma existiam três categorias de guerreiros que se apresentavam nas arenas. A gente tinha os gladiadores, que combatiam outros humanos, os veneradores, que participavam de caçadas, e os bestiários, que eram humanos que lutavam contra animais. A gente lembra daquela cena icônica de gladiador, que é o Russell Crowe, que tem ele lutando contra um tigre na arena, ou botando animais para lutar. Esses eram os bestiários. Os confrontos desses caras eram contra animais. Eu trazia um urso de tal região e botava esse urso para lutar contra esse homem. Os bestiários, geralmente, era homem condenado à morte, porque possivelmente não venceria uma fera deste porte, botar um tigre, um leão contra um homem, ou alguém muito louco, muito corajoso, que se voluntariava a lutar contra essas criaturas. Aí ele traz para o mangá, com os bestiários, não somente homens que lutam contra feras, homens que lutam contra monstros também. Ele bota essa categoria. Daí vem o nome bestiário. Já é um nome que, historicamente, está ligado a esse tipo de confronto. Bacana a referência aí, direto ao nome e ao que eles enfrentam. Com o plus a mais de que não são criaturas comuns, né? São criaturas mitológicas, mas que neste universo elas existem e vão pra luta. É bom que vê também que o autor foi atrás de pesquisar, né? Não foi tudo da imaginação dele, né? Ou também colocar lá a palavra sem pesquisa. Ele fez uma pesquisa, ele pegou e colocou uma referência histórica ou outra aqui. Isso acaba dando um pouco mais de consistência, né? Isso. E é exatamente uma coisa que eu cheguei a comentar com o Airechu também no programa da Holly. No primeiro volume, ele explica isso, que ele chegou com a ideia pro editor. Ah, eu tenho essa ideia. Aí o cara aceitou. E daí ele teve que elaborar a ideia, porque a ideia básica qualquer pessoa consegue fazer, uma maluquice. Ele não queria só maluquice. Ele queria dar um pouco de coesão àquela coisa, criar a história, mas que ela fizesse sentido. E como eu disse, eles são 4 volumes lançados até agora, tanto no Japão quanto aqui. Tá para sair o 4º volume, tá sendo publicado pela Panini, saiu a partir de novembro, acho que sai em cada 2 meses, mas como o lançamento é recente, se você está ouvindo o podcast próximo à data de lançamento, provavelmente você vai achar ele com facilidade quando você buscar ele no seu local de venda favorito. Se você vai comprar numa livraria ou numa banca, talvez você encontre. Você encontra os 3 volumes sem aquela desespero. Ah, meu Deus, o mangá é antigo. Eu acho o 3º volume, mas não acho o 1º. A distribuição tá ruim. Aquela coisa. Você consegue achar os 3 ainda nas livrarias sem dificuldade nenhuma. E o preço é, em média, R$17. Eu digo em média porque o primeiro volume custa 16 e os outros 2 custam 17. Mas para uma série que é curta e que você não vai comprar mensalmente, acho que é um preço que compensa. São 200 páginas cada volume, algumas páginas coloridas, um traço muito bacana e uma história que eu acho que vale a pena para quem procura um mangá divertido, com bastante ação e também com um pouquinho de emoção. É, do traço, assim, eu posso dizer que ele é bem... Ele puxa pro realismo, né? Ele não tem aquele traço cartunesco e nem aquela coisa infantil ou colorida que tem em muitos mangás aí. Ele é bem realista nesse ponto, né? Em comparação com os outros. Dá um tom de seriedade ali pra poder envolver no clima também. Mas é exatamente isso mesmo. E vem também daquela que eu tinha comentado, que o autor tinha vindo de um mangá volume único, que é o Hideout, que é um mangá de terror. Depois ele fez um mangá adulto com guerra de gangues, e depois ele trouxe esse. Este tem um clima mais leve, mas ainda é um mangá naquela faixa de jovem para jovem adulto. Uhum. Não é um mangá mais infantilizado, tipo Dragon Ball tem luta, tem aquela coisa, mas é um mangá mais leve. Isso. E esse aqui não chega a ser tão leve quanto Dragon Ball. É. Dragon Ball passa, esse aqui passa disso. Porque ele tem essas cenas extremas mais adultos, que é escravidão, tipo, essas coisas são violência mesmo. Ele acaba puxando pra esse lado mais. É, eu ia comentar também que eu li o Hideout, né? Eu tenho ele aqui. A forma de construção da trama do autor, pelo menos naquele volume, foi muito boa. E também eu lembro que eu fiquei impressionado também com o traço. A forma como. Tanto a trama e a forma como ele trabalhou em um volume único, conseguiu deixar a apreensão do terror naquele caso, foi muito boa. Então, se ele conseguiu transportar isso e ainda provavelmente desenvolver mais, né, deve ter ficado interessante no Bestiários. Então, por isso que eu indico o Bestiários. Se você puder dar uma conferida antes, se não, você confia que você não vai se arrepender, não. Compra pelo menos o primeiro volume. O primeiro volume é a história, como eu disse, é fechada em si, e o segundo e terceiro volume se complementam, de certa forma. Então, o primeiro volume é suficiente para você ver se aquela história vai te agradar, e você não vai ficar faltando nada. Tipo, ah, meu Deus, vai ficar aquela sensação de incompleto. O que é para fazer, te apresentar aquele mundo e fechar aquelas duas histórias que ele se propõe, o primeiro volume é suficiente. Daí, se você gostou, você compra o segundo e terceiro. E o quarto quando sair. E o quarto quando sair, claro. Senhor Airechu, eu gostaria que o senhor trouxesse a sua indicação de mangá para hoje. Eu tenho que comentar também que eu dei uma pausa com os mangás. Eu tava comprando e lendo bem mais. Acho que eu comentei no podcast da Holly também, quando a gente tava falando do Bestiários. E quando você falou o tema, eu não tinha nenhum em mente. Mas eu tava com um aqui na lista de leituras, que é o Helter Skelter. Eu li ele e falei, esse tá bom pra indicar. Vou fazer a indicação dele. Ele é um mangá de volume único, da Kyoko Okazaki. Ele foi publicado originalmente pela revista Feel Young entre 95 e 96. Posteriormente, a história foi compilada num volume único e publicado pela Shodensha em 2003. E no Brasil ela chegou no final de 2016 pela editora New Pop. E eu já tinha ouvido falar dele em podcast, mas até então não tinha a edição nacional. Quando ela saiu, eu já fiquei, opa, esse aí eu preciso ler. Por ser volume único e tal, é mais fácil de se encaixar nas leituras. Não vai te tomar muito tempo, não vai ser uma despesa onerosa ali que você vai ter que estar fazendo todo mês. Até pra ler também, ele é bem rápido de ler. A leitura é bem fluida, mas a temática dele é um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Talvez você vá ler ele e precisar de um tempo pra digerir a história ou até pra lidar com ela ali mesmo ali. Dar uma pausa pra respirar. Mas sobre o que é a história? Ele foca no mundo de celebridades da moda. No caso da protagonista, Lilico. Ela é uma supermodelo, ela tá no auge da fama e da carreira dela. Ela é admirada, ela é convidada pra fazer capa de revista, ela tá estreando um filme sobre a vida dela, sobre a carreira dela. Além dessa carreira de modelo e de atriz que ela tá começando, ela também já faz um sucesso considerável como cantora. Então ela é uma pessoa que tá sempre em evidência na mídia, tem todo aquele prestígio, né, de fama, de ser idolatrada pelo público e tal. Mas quando a gente começa a ler o mangá, a gente vai se dando conta de que ela tem alguns problemas. Pra chegar onde ela chegou, ela passou por inúmeras cirurgias, dado a entender que foram muitos que praticamente mexeram no corpo dela todo, pra ela alcançar um padrão de beleza ali que era o almejado ali pelo mercado e pelo público. Quando ela atingiu esse padrão aí, ela despontou como um modelo de sucesso ali e passou a usufruir desse sucesso. Mas claro que pra tudo isso aí tem um preço a se pagar, e o preço que ela começa a pagar quando a gente começa a ler o mangá é o da degeneração física que ela passa a sofrer em decorrência dessas cirurgias que ela fez, e também de uma manutenção que ela tem que estar fazendo de tempo em tempo no próprio corpo pra estar corrigindo algumas falhas que vão aparecendo. Então você começa a ver que ela é uma pessoa construída totalmente de forma artificial ali. Ela tem a fama, ela é um ser humano independente, mas você vê que ela é montada pra fazer sucesso, pra vender, pra atrair atenção de mídia, de público, e é uma coisa que passa a te incomodar conforme você vai lendo o mangá. E conforme ele vai se desenvolvendo, você vai tendo contato com o núcleo de personagens que a cercam ali. Tem a empresária dela, que é a Mama, tem uma assistente pessoal, a Hada Michiko, que é que praticamente cuida de tudo, né? Marca as reuniões, os eventos em que ela tem que participar. Ela tem um namorado, o Takao Nambu, que é um herdeiro de uma rede de lojas muito famoso também. Essas pessoas fazem parte do círculo dela ali, aquele mundo de celebridade e tal. Mas você vai vendo que ela é uma pessoa quebrada. Ela tem uns vícios, ela tem uma insegurança. Essa obsessão dela com a beleza, você vê que é algo doentio, que ela não se contenta de que exista um modelo que tenha a mesma beleza que ela. Então ela passa a tramar contra essa outra modelo ali. Ela quer tá em mais evidência do que essa outra, que começa a parecer que é mais jovem do que ela, e ela passa a sofrer com isso também, porque ela sabe que ela tem um prazo de validade, ela mesmo chega a falar, a minha validade tá vencendo, eu já não sou mais tão jovem, e outra vai estar me substituindo daqui a alguns anos, e pra ela aproveitar e se manter ela ali, ela é capaz de tudo, é uma pessoa capaz de tudo, tanto que o tratamento que ela se submete constantemente pra fazer a manutenção ali na beleza dela é algo bem traumático pra ela, pro corpo dela, e até pra gente que tá lendo também, e o mangá acaba focando nisso aí. A trama ganha um pouco mais de contornos assim quando você vai tendo contato com esses outros personagens e vai vendo a relação da Lilico com eles, né? Você vê que a Mama é a empresária dela, que foi quem primeiro bancou a etapa inicial dos procedimentos cirúrgicos que ela fez, mas que atualmente ela explora a fama e o dinheiro que ela ganha. Então praticamente tudo que ela ganha com a carreira dela vai pro bolso da Mama, que é a empresária dela, mas explora ela o máximo que pode ali. E logo mais também tem um detetive policial que entra na história. Ele é um admirador da Lilico, mas ele sabe que tem alguma coisa errada com ela. E investigando assim, ele sabe que ela é cliente de uma clínica que é investigada por tráfico de órgãos e procedimentos cirúrgicos ilegais, e ele começa a investigar a Lilico e ir atrás dela pra poder ver se ele descobre mais sobre essa clínica. Ele tem suspeitas, mas não tem provas ainda. E a Lilico passa a ser meio que a isca que ele vai estar usando pra poder estar descobrindo a verdade por trás dessa clínica e desse mundo de horrores aí que, por trás de toda aquela beleza e glamour ali que você vê diante das câmeras, você vê que é tudo falso, tudo construído, tudo ilusório. Vendo dessa forma, a sua indicação parece ser um pouco mais, que nem você falou, mais densa, foca mais assim, é um volume que ele é focado só nela, né, como personagem principal, não chega a explorar coadjuvante nem nada pra... O foco tá mais na Lilico mesmo, você vai conhecendo um pouco mais os personagens que cercam aquele núcleo dela ali, o maquiador dela, a própria assistente, que também é explorada pela Lilico. A Lilico acaba descontando as frustrações dela nessa assistente. O namorado, que você vê que é mais um acessório ali que ela acaba usando para poder ganhar ainda mais fama. E você vê também que ela também é explorada, tanto pela mídia, pela própria fama que ela conquistou, e pela empresária dela. Então você acaba conhecendo um pouco mais desses personagens através da relação que eles têm com a Lilico. Mas o foco é nela mesmo, assim, no drama que ela acaba vivendo ali. E você falou da temática do mangá, ele é sobre isso, é de terror psicológico, então foca muito na mente da Lilico ali, nos transtornos, nos dramas que ela vive, que ela sofre. E essa carga de drama, né? Porque ele toca em temas muito, muito, muito impactantes, assim, que vão praticamente mexer com qualquer pessoa. Então, sim. É mais drama e esse terror psicológico da personagem ali. No geral, os personagens, eles não são personagens assim pra você admirar e nem criar afeição com eles ali. Talvez pelo drama ali você fique com pena de um ou outro, mas no máximo é isso. É você ter pena deles por causa do tipo de vida que eles levam ou das coisas que eles se sujeitam ali em busca da fama e tal. Eles acabam pagando um preço muito alto pelas escolhas que eles fazem. Então é um mangá que trata sobre consequências e tal, e sobre esse preço que às vezes você acaba pagando por uma beleza, por um glamour, por um luxo ali que é ilusório, que é passageiro, e que acaba, por ele, você acaba sacrificando sua liberdade, sua sanidade e a sua saúde física também. E o autor soube trabalhar bem esse ponto para poder te deixar convencido do, sei lá, do sofrimento, do drama dos personagens conflitando com as escolhas que eles passam a fazer ali dentro da própria história? Sim, no caso ela é uma autora, ela acaba trabalhando isso, ela acaba trabalhando isso muito bem, sim. Em dado momento, tem uma citação da Lilico que ela acaba falando assim, eu posso arruinar a vida dos outros, porque a minha também está sendo arruinada. Então, você acaba vendo, isso acaba meio que justificando algumas das atitudes que ela tem, e você também acaba entendendo que ela também está sofrendo, que ela também tá sendo explorada, tá sendo usada e de tudo enquanto é forma. Mas ela não é uma pessoa isenta, ela não é simplesmente uma vítima. Talvez inicialmente ela fosse, mas ela fez algumas escolhas que levaram ela a esse mundo aí. E ela quer se manter lá, ela é capaz de tudo pra continuar nesse posto que ela alcançou. E se acaba ficando com pena de alguns personagens e também chocado por coisas que você acaba descobrindo. É o caso da clínica lá que usa órgãos provenientes de tráfico. Em algum momento também é citado que alguns dos órgãos são de bebês de clínicas de fertilização. Os bebês acabam sendo abortados e eles acabam usando. Então é meio que um submundo da medicina também que fica de pano de fundo disso aí. Que acaba servindo de fonte de matéria-prima para esses procedimentos que a Lilico faz. E é tudo muito, muito forte, tudo muito tenso. Às vezes você precisa de uma pausa para respirar. Ele tem algumas piadinhas assim, um pouco de humor negro, você acaba dando aquele riso de nervoso, mas não é um mangá pra você se divertir. Se divertir e se aliviar com ele, não. Ele é mais tenso, é mais pra te deixar vidrado ali. Mas o que eu gostaria de indicar, ele não pra você ficar na bad ali, tá? Eu gosto de coisa de bad, mas tem motivo pra você ler esse tipo de coisa. Porque a crítica que ele faz é uma crítica que é muito atual. A gente, às vezes, acaba consumindo coisa demais pra poder manter ou tentar mudar a própria beleza da gente ali por imposição da sociedade, da mídia e tal. E quando a gente lê alguma coisa dessa assim, a gente passa a abrir mais o olho, a criticar um pouco mais. Poxa, será que meu cabelo realmente é tão feio que eu preciso comprar 5, 6 variedades de creme e o mercado acaba de lançar mais 2, 3, 4 na mesma semana ali. Será que eu preciso comprar isso tudo pra cuidar do meu cabelo? Será que o cabelo que eu nasci com ele é tão feio a ponto de eu ter que gastar essa fortuna com ele e de ter que usar esse tanto de produto químico nele em nome de uma beleza que é construída ali por uma indústria ou pelo mercado ou pelo que seja? Será que não seria melhor eu conviver com aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci, do que tentar mudar o que eu sou, tentar mudar a minha essência? E o mangá, ele mostra esse preço que algumas pessoas estão dispostas a pagar. E também é como a gente, como público, acaba se deixando influenciar por isso e acaba também alimentando de volta essa indústria que a gente acaba comprando coisas que estão em evidência, essa indústria quer colocar coisa em ainda mais evidência para mais gente comprar, para lucrar mais. E nesse meio tempo aí que acabam surgindo esses modelos como a Lilico também. Elas estão dispostas a tudo para aparecer na capa de revista, para ser a próxima top model, a próxima garota das propagandas, em nome de uma fama, de um glamour que a gente acaba colocando também porque a gente quer acompanhar a vida desse pessoal, a gente quer quer partilhar da vida deles, né? Muito fácil hoje com a internet. Na época do mangá, a internet não era tão forte, mas hoje é muito fácil você catapultar uma pessoa à fama e essa pessoa acabar sendo escrava da própria fama que ela acabou obtendo ali. E quando você lê esse tipo de coisa, você começa a pensar um pouco mais, a fazer esse tipo de crítica, esse exorcismo. Outro livro. Você passa a fazer esse exercício crítico. Isso é o ponto válido. O ponto válido do mangá é esse. E por mais que ele tenha essa trama densa e pesada e tal também, é uma forma de entretenimento que eu acho que vale a pena você ter. Eu tinha pontuado aqui pra comentar que eu gosto de coisa que transcende o lugar comum ali da mídia. Um mangá de batalha é legal, um mangá de romance é legal, mas e quando a gente pega alguma coisa que vai além daquilo ali, que é algo que você não espera? O Helter Skelter foi algo assim, ele transcendeu a mídia de mangá pra mim. Eu nunca tinha lido nada desse tipo, nada nessa pegada. Eu já tinha lido mangá de terror antes, mas não com essa crítica tão pesada e de forma tão escancarada quanto é aqui. E eu colocaria ele facilmente naquela categoria de quadrinhos. Estamos falando de mangá, mas de quadrinhos também. Obrigatórios e tal, e que serve ampla variedade de públicos. Entre eles, aqui um que eu sempre falo é o Mouse, que todo mundo elogia também. Eles dois são até bem parecidos na arte também. A arte é um pouco... ela é um pouco rápida, de poucas linhas assim. Dentro daquela densidade que ele trabalha ali, ela consegue te passar tudo que você precisa para entender a história e para sentir o impacto dela. O Mouse fala sobre a Segunda Guerra, os campos de concentração nazista, e esse aqui fala sobre essa busca pela beleza inalcançável, né? Esse ideal de beleza, qual algumas pessoas se colocam escravas dele, passam a fazer de tudo para alcançá-lo. E foi um paralelo que eu fiz entre o mangá e esse quadrinho, assim. E eu colocaria ele facilmente numa lista de 10 melhores, assim, pra você ler. Entendi. É um mangá reflexivo, no fim das contas. Tipo, além de você acompanhar essa história, que parece ser boa de se acompanhar, não pelo motivo de, vou me divertir às custas disso aqui. Mas o que ele vai trazer pra mim é uma reflexão sobre esse debate da valorização da beleza em detrimento dos valores das pessoas. Tipo, vale mais os meus valores, vale mais quem eu sou, ou quem eu aparento ser, isso aqui é mais importante que isso, essa coisa assim, essa reflexão eu acho que é válido, isso que você levantou é bastante importante. Mas eu queria falar uma coisa aqui, desviando um pouco o assunto, sobre o traço. Eu procurei, enquanto a gente estava falando aqui, para ver o traço. Aí você comentou um traço mais solto, mais com poucas linhas, e ele tem um, realmente, mas tão de um jeito solto, que parece cartunesco, no fim das contas. É tipo, ele é expressivo, ele te passa a ideia que ele quer passar, ele consegue fazer essa expressão, mas ele não é aquele traço que você vai olhar e dizer, nossa, que desenho lindo, porque ele é bem detalhado. Não, a falta de detalhe dele é a coisa mais limpa, mais crua, ele consegue te impactar pelo que ele quer passar aqui. Isso eu consigo enxergar pelos poucos quadros que eu consegui ver. A arte limpa, a arte crua aqui, te impacta com essa relação de... com a expressividade, eu acho que é isso. Ela é uma arte bem expressiva mesmo, você consegue perceber as emoções dos personagens facilmente ali, você bateu o olho, você já sabe o que ele tá pensando, o que tá subentendido na cena, mas ele é simples, ele não é tão bem trabalhado assim. Entendeu? Tem até uma curiosidade sobre a arte. O mangá foi publicado na revista semanal, e quando ele ia ser compilado em volume único por uma editora, a ideia da editora era pedir à autora que retrabalhasse alguns quadros e tal, e algumas coisas fossem ser alteradas. Mas nesse meio tempo, a autora acabou sofrendo um acidente, ela foi atropelada por um motorista bêbado, e ela passou por um longo processo de fisioterapia e tal, mas ela nunca se recuperou totalmente desse acidente. Ela tem sequelas físicas e mentais ainda hoje. Ela ainda desenha, ainda escreve, mas não com a mesma frequência. Isso acabou meio que interrompendo a carreira dela. Esse acidente acabou interrompendo a carreira dela ali por um tempo. Essa ideia de retrabalhar o mangá acabou nunca sendo concretizada por causa desse acidente. Então, talvez alguns vão considerar a arte dele um pouco experimental, um pouco simples demais, quando você compara com outros mangás. E tem a coisa também da época, que ele é um mangá dos anos 90, então ele tem um traço que remete muito ao traço de mangá dos anos 90, que é bem diferente do traço atual ou dos anos 2010, né? O que eu vejo assim é que esse tipo de mangá com um traço igual dessa autora, ele não tem detalhes assim de paisagens bonitas ou plano de fundo, não. Ele é bem focado apenas assim, mostrar o que é importante para aquela história. Se a, como a, é uma história focada no psicológico ali dos personagens e no que está se passando com as decisões deles, o mais importante é focar mesmo no, nas expressões, entendeu? Na própria trama em si e não tanto nos detalhes do plano de fundo ou das paisagens ou do próprio traço como um geral, né? Sim, ele realmente foca mais nos personagens, na emoção que eles estão passando naquele momento ali, e o peso maior dele mesmo tá em construir essa carga dramática ali que é o fio condutor da história. Mas isso é visível pelos poucos quadros que eu vi aqui. E em poucas páginas, qualquer pessoa, eu acho que consegue notar essa ideia. Ele realmente, a ideia é passar o psicológico, expressar aquilo que a trama quer contar, em vez de deixar o traço limpo ou ele muito bonito, conta da tal beleza citada. Não é essa a intenção. A intenção é contar essa história, independente de se em quadro X a anatomia do personagem tá tão esquisito ou não. Mas eu acho que ele consegue passar essa importância da trama que ele quer passar. Ele foi publicado aqui então pela New Pop. Ele tem um formato um pouco maior do que os mangás comuns, mas a edição é simples. A capa é em cartão. Ele tem algumas páginas iniciais coloridas. É o papel offset, o papel interno, impressão muito boa. A editora ficou devendo um pouco na revisão. Eu vi algumas palavras com erros de digitação, ou letras faltando, ou letras a mais. Mas, no geral, um ótimo mangá, com qualidade boa e um preço bem acessível. De R$ 24,90, preço de capa dele, você consegue achar até por menos em promoções, com uma boa história. Vale lembrar também que ele recebeu alguns prêmios. Um no Festival de Arte e Mídia do Japão, e o prêmio cultural Osamu Tezuka, um dos mais importantes lá do Japão para a mídia de mangá. Ele também chegou a ser indicado em 2008 na seleção oficial de obras essenciais do Festival Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angoulême, na França, que é o maior festival de história em quadrinhos do mundo. E é basicamente onde todas as maiores editoras, as obras mais importantes são divulgadas. É uma enorme vitrine mundial de histórias em quadrinhos. E em 2012 também ele teve uma adaptação para os cinemas. Quando eu estava pesquisando, eu vi que tem muita coisa com o mesmo nome. Tem música dos Beatles, não vou lembrar o nome do cara que não. Enfim, tem uma música dos Beatles também que tem esse nome. Tem mais uns outros filmes também que tem esse nome. Mas o filme de 2012 é a adaptação deste mangá da Kyoko Okazaki. E a minha dica pra hoje é ele. Tem um outro negócio curioso aqui nas páginas coloridas dele. É que tem uma arte da Liliko sentada na cama e olhando pra fora na janela, e a luz do sol entrando e batendo nela. Aí quando eu vi isso aqui, de cara eu já peguei a referência, é um quadro do Edward Hopper, um pintor norte-americano que eu admiro bastante por ele retratar a solidão e a melancolia, principalmente no mundo contemporâneo, né? Esse quadro dele é de 52, mas essa solidão urbana assim, ainda está bem presente ainda no nosso mundo. E você olha aquilo, você consegue sentir mesmo que aqueles personagens têm um vazio ali dentro deles. Eu achei que casou muito bem com a Liliko, e a referência faz muito sentido aqui. Quando você já conhece a obra original e vê ela logo na página colorida aqui, aí dá um impacto bem legal e já meio que te prepara para o que vem logo a seguir ali. É o quadro dele, é o Morning Sun. Dá pra deixar o link ou uma cópia da arte depois no post, acho que é bacana de mostrar. E a frase que abre o livro também, o mangá também, ela é bem impactante assim, então você já começa a ler já com um pouco de um pouco com o pé atrás com ele, fala, opa, vem coisa por aí. A autora abre o mangá falando assim, algumas palavras antes de começar, risadas e gritos são muito parecidos. Aí você já, opa, tem coisa aí entre drama e entre riso ali, você vai ver muita coisa que é e não é, ele acaba fazendo esse jogo ali de dualidade ali, entre o que a pessoa externa e entre o que a pessoa realmente sente. Nossa, e depois de um discurso artístico desse ainda reclama quando a gente chama de navegador. Caramba! Senhor Júlio Barcelos! Eu... Traga-nos a última indicação desta noite. Então vamos lá. Eu trouxe hoje um volume, ao contrário, tipo, a Irish, eu trouxe um volume único, você trouxe um mangá que tem 4 volumes, aí tranquilo pra qualquer um pegar, eu já vim trazer um desafio aí pra quem gosta de ler mesmo, que eu vou indicar Kuroko no Basket. O mangá é de Tadatoshi Fujimaki, ele foi lançado pela editora Panini aqui no Brasil e tem 30 volumes, com uma média de 200 páginas por volume cada um. Tem também, para quem se interessar, anime, né? Tem 3 temporadas do anime, cada um com 25 episódios. Lá no Japão ele foi lançado pela Shonen Jump, né? Foi um dos... A sinopse a Holly pode dar para nós aí. Posso trazer a sinopse? Sim, senhor. Ela diz o seguinte: Taiga Kagami acaba de entrar para o clube de basquete do Colégio Serim, onde conhece Tetsuya Kuroko, um garoto baixinho, fraco e sem presença de quadra, mas que aparenta ter uma habilidade misteriosa. Na verdade, Kuroko é ex-integrante do grandioso time de basquete do ginasial que ficou conhecido como Geração Milagrosa, e é aclamado como o sexto jogador fantasma. Qual será o segredo de sua força? E o que ele e Kagami farão para derrotar os ex-companheiros de time e levar o Seirin ao topo nas quadras de basquete do Japão? Então a gente vê que o mangá é um mangá de esporte, né? Ele vai se tratar de basquete, focado no time de uma escola em específico, que é o Seirin. É para onde o Kuroko e o Kagami, que são os dois protagonistas, vão participar, né? A gente acaba descobrindo que no Japão, eles começam até o mangá falando sobre isso, que a cada vários anos surgem alguns jogadores que são muito talentosos pelo mundo, né? E acabou acontecendo de no Japão surgirem 5 jogadores muito talentosos numa geração só. E acabou sendo conhecida como a Geração Milagrosa. E todos esses jogadores faziam parte de uma escola só, né? Eles eram de apenas um time, e foi um time que acabou assim destruindo todos os outros times de basquete do colegial do Japão. Eles ganharam tudo, e passando para o ginasial, o time acabou se separando, e aí a gente começa aí a história no Seirin, que é uma escola recente, né? É uma escola nova que abriu lá, e o clube de basquete deles também não tem tanto tempo. Eles estão querendo crescer, né? E nisso tem a apresentação dos personagens, que é o Kuroko e o Kagami. Eles são novos ali no colégio e também acabaram de fazer a inscrição no clube de basquete, que os dois gostam disso. Logo em seguida, conforme o andamento ali do primeiro volume, a gente acaba descobrindo que o Kuroko é o sexto jogador do time de basquete Teiko, que era o time onde tinham os 5 jogadores da Geração Milagrosa. Ele é conhecido como o sexto jogador fantasma. E é estranho, logo no início você percebe que assim, ele não tem um físico de jogador de basquete. Ele é um menino franzino, meio magrelo, baixinho. Ele não parece ser um atleta em nenhum momento, entendeu? E aí você fica se perguntando que tipo de jogador ele é para poder ter feito parte daquele time tão importante, né? A gente acaba passando ali um pouco mais pela apresentação dos personagens principais, né? E então, tendo a partida, a gente acaba descobrindo qual que é a especialidade do Kuroko, que ele é um personagem que ele não tem presença, ele não chama atenção de ninguém, então ele consegue passar despercebido por todo mundo. Ele se aproveita dessa falta de presença dele para poder conseguir fazer intermediar os passes e acaba surpreendendo o time adversário dessa forma. Então, ele é um mangá mais leve dessas indicações de hoje aqui, né? Você trouxe um mangá esportivo que se passa no colegial, então já é um mangá com clima leve. Além disso, pelo que você falou, a história tem um viés, além daquela coisa atlética, competitivo, tem uma coisa mais cômica com esse personagem ser totalmente fora do padrão aí. Qual é o clima que permeia a história? Tipo, a competição, só ele é um mangá, aqueles mangá bem divertido de se ler, com bastante piada, com bastante SD, né? Super Deformed, essas coisas do tipo. Qual é o clima da história? Ele é um pouco de cada coisa dessa. Vamos dizer, ele é competitivo. Eu não tenho muito conhecimento de esporte, de basquete muito menos. E mesmo para uma pessoa que não tem o conhecimento ali, eles não se aprofundam em nada de táticas ou dos termos do basquete, de forma que você consegue entender o que está acontecendo ali sem nenhum problema. Você passa até a entender um pouco mais do esporte em si, porque eles explicam algumas regras, como funcionam algumas jogadas ali que eles fazem, até para poder te colocar mais no clima do mangá. O autor soube fazer isso muito bem, na minha opinião. Então, tem a parte da competição, porque o objetivo do colégio é se tornar o melhor time colegial do Japão. É nisso que é focada a trama toda, neles correndo atrás de conseguir ganhar o campeonato nacional lá. Também a questão da comédia, é um mangá muito divertido para poder ler. O clima dele é bem tranquilo, por mais que tenha seriedade, você vê o empenho dos personagens em se desenvolver e em melhorar. Ele faz brincadeira com isso a todo momento, e o autor também soube colocar um outro elemento cômico no mangá, que é no final de na transição entre cada capítulo, ele pega e coloca assim, as cenas NG, que ele fala, que é as cenas no good. Ele pega uma cena que foi que aconteceu no capítulo anterior e modifica ela para poder deixar ela mais engraçada. Por exemplo, um dos personagens pega, fala assim: "Ah, você para você poder ser um jogador muito bom, você tem que saber fazer isso." E vai e faz uma lança a bola lá do outro lado da quadra e acerta a cesta. Na cena, nesse quadrinho que ele coloca aí na transição, nessa hora o personagem erra a cesta e todo mundo pega e fica começa a tirar um barato do personagem, enfim. Tem aquela descontração também nesse ponto, sem tirar também a seriedade do mangá como um todo. Eu acho que eu consegui te responder. Conseguiu sim, pode ficar tranquilo. A minha pergunta era mesmo por conta de outros mangás esportivos, como o próprio Slam Dunk, que também é de basquete. Eu não sei se você chegou a ler o Slam Dunk. Não, ele eu só conheço de nome. Comecei a pegar ele agora no relançamento da Panini, mas ainda não li. Era isso, era essa justamente a questão, pra saber se o clima diferenciava mais, se ele era mais leve, era mais focado na competição. Mas enquanto você falava, eu fui pesquisando e vi que outros comentários aqui sobre o mangá e sobre o anime também, que ele começa com um clima até mais leve e a competição vai tomando espaço e aquela coisa vai ficando mais alucinante, assim, mais frenético o ritmo da coisa, e você vai querendo acompanhar aquela coisa, querendo chegar até o final para ver até onde vão esses dois jogadores, esses dois jovens nessa competição, para ver como essa história se desenrola. Ele parece ser um mangá, um anime realmente divertido de se acompanhar. Uma coisa legal também do autor em si, que eu gostei muito, é que ele consegue trabalhar as partidas de uma... Ele consegue colocar uma emoção, você fica realmente preso ali, querendo descobrir logo o que, que acontece, quem que vai ganhar aquela partida, como que vai ter as táticas e as mudanças, as substituições dos jogadores para poder conseguir chegar na vitória. E a cada momento, pelo menos nas partidas mais importantes, você sente a tensão o tempo todo, porque tem virada de jogo, tem a mudança de tática que acaba mudando totalmente o clima também da partida, e o autor ele consegue te manter ali na dúvida. Você, por mais que você que a partida possa levar para um lado, você ainda fica em dúvida de que pode ter uma virada de jogo, ou às vezes a partida está meio equilibrada, e aí você fica na... você não consegue adivinhar quem que vai ganhar até o último momento, até o último lance, até o último segundo da partida ali, você tá em dúvida de quem que vai ganhar, até porque durante o andamento da história, até como novamente por ele ser longo, ele ter um tempo para poder trabalhar isso, a qualquer momento o time pode perder ou o time pode ganhar, ele não tem só uma questão de vitória, ele é trabalhado nesse ponto, então o autor te pega nesse suspense e também na surpresa que ele faz na mudança de resultado a todo momento, né? E isso não só com o time principal, que é o Seirin, que é o time dos protagonistas, mas também com os outros times. Você acaba tem partidas entre os times adversários que você também acaba torcendo, você pega empatia por jogadores dos times adversários, e tem alguns times que você passa a torcer também para poder ganhar em outras partidas que ocorrem a parte do protagonismo. Outra coisa que eu ia comentar é que por mais que tenham, às vezes, 30, um mangá longo, tem muitos autores que, de mangás longos que chegam em algum momento da história, eles acabam perdendo ali perdendo o ritmo. Por quê? O mangá tá ali numa sequência muito boa, você tá empolgado, tem até um clímax em certo momento, e aí depois o autor perde aquele ritmo, quebra, começa a ficar arrastado a trama, ou senão ele começa a usar muita repetição das jogadas ou dos golpes, vamos dizer assim. Isso costuma acontecer em muito mangá longo, e nesse só aconteceu num momento, que a gente tem o clímax ali mais ou menos pela metade dos volumes, ali no volume 15 tem um clímax bem alto, e logo depois desse clímax, até por conta de toda a euforia que você teve da partida que acontece, tem uma quebra de ritmo ali bem grande. Depois passa uns dois volumes assim que você fica meio desanimado, você fala, poxa, agora o autor tá só mantendo a história pra poder ganhar dinheiro, mas não, passa esses dois volumes, depois ele pega no ritmo de novo e volta a te empolgar, e aí do volume 19 pra frente você pega o ritmo de novo e não para até terminar. O final dele foi bem impactante, foi emocionante, o autor conseguiu colocar bastante suspense durante o tempo todo, ele sabe usar os flashbacks nas horas certas. Eu acho que ele, nesse ponto, assim, além da diversão, o mangá ele foi bem trabalhado também em vários outros aspectos, o que acaba tornando ele uma obra bem, bem divertida, gostosa de ler, e também acaba acrescentando, né? você passa a gostar do esporte de certa forma, você gosta dos protagonistas, você gosta da história, tudo, é um mangá bem completo nesse sentido. Eu ia te perguntar o que mais ele trabalha fora das quadras, assim, que dá a entender que o principal seriam mesmo as competições, né, nas quadras ali, algum torneio, algum campeonato. Mas pra ele te fazer você gostar daqueles personagens, eu imagino que ele tem que trabalhar também o fora de quadra ali, como eles são no dia a dia. Se acaba mostrando um pouco mais desse lado deles também. Até como atletas, nos treinos. É, o foco, assim, não, ele não chega a trazer muitas situações escolares, né? De questão de estudos ou de muito fora ali do basquete. Tem um certo momento que eles focam para poder sair do basquete ali, vão focar nas provas, que eles precisam de passar na prova, porque as provas, se eles não passarem, a recuperação vai ser bem no dia de uma partida importante, eles não poderiam faltar. Quando fica fora das partidas, ele fica mostrando mais o treino dos personagens, o desenvolvimento deles, eles estão ali sempre juntos, é uma dúvida que um tá tendo de qual caminho levar, onde focar nos treinos, uma coisa bem assim. Mostra também o passado com o andar da história. Ele tem alguns flashbacks para poder mostrar a história do Teiko, que era o colégio do 5 da geração milagrosa, e também do Kuroko, acaba mostrando a relação do Kuroko com os seus antigos colegas de equipe, mostra a história também do Kagami por fora. Então tem aí um trabalho que acaba fazendo você criar um pouco mais de empatia com os personagens, é esse trabalho que ele tem também fora da quadra, né? Porque você pega o esforço deles também, a força de vontade, todo o desenvolvimento que eles têm ali fora da quadra também. Entendi. Era isso aí mesmo que eu tava querendo saber, essa outra parte, esse outro lado. Porque tem motivações extra-quadra, né? De carreira, outras preocupações externas ali que acabam influenciando eles também dentro da quadra, dentro do jogo ali. Então, é o que faz você criar empatia e acabar torcendo mais ou menos para um outro jogador ou time ali. Muitos desses animes e mangás esportivos, alguns têm aquele foco mais no real da coisa, e outros têm aqueles golpes como o Capitão Tsubasa, o chute que dá pega fogo, chute da Fênix lá da puta que pariu e é gol, tá ligado? Aqui a gente é mais pro real ou pro fantástico? Tem um golpe que faça a bola sumir e joga a bola na cesta, dá um susto e cria o clone das sombras e a porra toda. Ele não chega a ser tão fantasioso assim, mas ele tem sim, como todo o bom manga shonen, eles acabam fazendo os golpes ali, incluindo dentro das jogadas do basquete. Só que eu achei que o autor ele colocou da forma ideal, porque Tirando um dos golpes especiais lá que os jogadores começam a soltar raios dos olhos, o restante é tudo meio que comum. É um passe que é dado em super velocidade, ou se não é um lançamento que é feito numa pose que causa distração no jogador e aí o jogador não vê a bola, só que nisso tem a explicação, tem a explicação do porquê a bola some ali, não é um negócio fantasioso. Acho que o mais fantasioso que chega é esse golpe especial que os jogadores entram num estado de concentração profunda e começa a sair faísca dos olhos deles ali para poder demonstrar que eles estão... O próprio autor ele tira um barato disso nas cenas de NG o tempo todo, fazendo desenho com os raios saindo do olho e fazendo curvas, como se fosse uma criança desenhando com lápis ali na coisa. Mas eu acho que ele é bem mais focado, não é tão fantasioso assim, mas tem a fantasia também ali no meio um pouquinho, na dose certa, pra não ficar também muito forçado, né? O time tava lá perdendo, aí do nada surge um jogador com um golpe especial novo e resolve a partida por conta disso, né? O outro comentário que eu ia falar era sobre a arte do mangá, que eu tô vendo aqui uns exemplos de anos diferentes, publicação de 2009 até o ano de 2015, que a arte se diferencia muito, como se o autor tivesse experimentado formas diferentes de apresentar os personagens. Eu achei que o traço do autor ele melhorou bastante, você comparando aí o traço do primeiro volume com o último, você vê a evolução que teve. Sim, sim. E você percebe realmente essa tentativa que ele tá experimentando ali, tentando procurar o melhor traço para ele, eu acredito, né, durante os volumes. Tanto que tem um ou dois volumes que ele acaba fazendo uma mudança meio drástica, que você até estranha, assim, você fala, nossa, o personagem aqui tá bem diferente, aí no volume seguinte ele já volta a pegar um traço mais parecido com o que ele tava trabalhando até então. E tem ilustrações que você percebe, você olha, você fala, nossa, o Kuroko cresceu, ou se não, tá com uma feição diferente, acaba tendo esses lapsos assim, porque normalmente a alteração de traço não é tão visível quanto quando o autor não muda muito assim, não tem uma variação tão grande. Agora no caso dele dá pra você poder perceber a evolução exatamente por conta dessas tentativas que ele tem de experimentar os traços diferentes, né, até encontrar o traço que agrada a ele mais. Essas mudanças de estilo aqui e no traço são visíveis, sim. Mas acho que acaba não atrapalhando tanto na leitura, não. É mais uma curiosidade mesmo da produção, né? E por ser um mangá longo, ele teve muito tempo para se aprimorar e também é possível fazer essas experimentações sem comprometer a obra toda. Então, podemos colocar assim, você consegue ver a evolução do traço do autor durante o mangá, até a própria evolução dele na trama é bem visível, porque conforme, que nem eu falei, tirando ali o pós-clímax, que tem um momento que ele perde um pouco o ritmo, depois que ele recupera o ritmo, dali pro final do mangá vai só melhorando. Ele tem uma capacidade muito boa de envolver você ali com o time, com as partidas, te deixar ansioso, te deixar empolgado, ou te deixar apreensivo pelo resultado em todo momento. Isso é um dos principais pontos que eu acho que tem dele, além de ser a questão do mangá ter a dose certa ali de humor, né? Você consegue se divertir ali o tempo todo com ele, só que ao mesmo tempo não chega a ser um mangá de comédia. É um mangá que tem a seriedade dele, você vê todo o empenho do time em buscar ali a evolução e a vitória. Para quem tiver aí gostar de pegar uma leitura um pouquinho mais longa, vale muito a pena. O mangá foi publicado pela Panini aqui. Acho que se procurar em lojas ou em livrarias mesmo, dependendo, você consegue encontrar. Tirando esses três primeiros volumes, o restante tá tudo no preço normal. Ele começou com preço de R$11,90 e terminou custando, acho que R$12,90. Deixa eu conferir aqui. R$13,90. Ele foi R$11,90, aumentou para R$12,90 e finalizou com R$13,90. Como foi uma publicação longa, né? Aí tem as mudanças de preço de papel, as alterações de preço aí por conta da inflação que teve também, que ele terminou faz pouco tempo. Volume 30 saiu no ano passado. Vale a pena pegar pela história em si e pelos personagens. Não, precisa ter um preconceito por conta de ser mangá de esporte, não vai ser nem nada infantil e também tá ali no equilíbrio perfeito para poder divertir todo mundo, independente da idade, do conhecimento, de ser uma pessoa que gosta de esporte ou não, vai gostar e vai se divertir bastante lendo esse mangá. É a minha dica para hoje. Ei, Aishu, acorda aí. Faz o encerramento pra gente. Então, com a dica do Júlio, a gente encerra mais um podcast de indicações, dessa vez indicações temáticas focadas em mangá. A gente espera que o ouvinte tenha gostado, que ele confira algumas das dicas que demos aqui, que ele tenha ficado curioso e tal. E se ele já conhece algum, que ele compartilhe conosco as opiniões dele sobre algumas dessas obras. E se vier a conhecer através do podcast, melhor ainda, comente com a gente após a leitura dos mesmos. Ele pode fazer isso de diversas formas, através do e-mail, no contato@multiversox.com.br, na própria postagem no site, na seção de comentários, através do Discos ou do plugin do Facebook. No Facebook você encontra a gente na fanpage facebook.com/multiversox. Você nos encontra no Twitter, @multiversox. Você encontra o Airechu em @_Airechu. O Júlio Barcelos, como @JúlioBarcelos com 2 L's. E pode falar diretamente comigo em @CapEaceBarros. CAPACE Barros. É isso aí, gente. Comentem aí se gostaram das indicações. Se tiverem lido também, compartilhe com a gente. E a gente se encontra no próximo programa. Então é isso, pessoal. Nos encontramos na próxima transmissão. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arigatou, Minasan. Sayonara.